Meu Deus, abençoe todos aqueles pobres que sofrem injustamente. Abençoe todas as crianças carentes, todos os mendigos, boias frias. Abençoe aqueles que estão pendurados nos morros, arriscados a serem soterrados por causa de negligência e incompetência dos porcos chamados governantes. Abençoe todas as periferias. Deus, abençoe meu povo. Deus, abençoe a todos. Saudações ao sofrido povo pobre nordestino, povo destinado, povo destemido, que Deus abençoe a todos. Favelados, mendigos, boias frias, mantidos no sufoco, povo injustiçado, nordestino desconsiderado, considerado desnecessário. Vale das panais a reações pelo sotaque por muitos otários. Povo que enfrenta vários obstáculos, lutam duro, dão murro, com razão, sua coragem e determinação, prolongando a confiança nos seus fortes punhos. Mãos calejadas, suor escorre pelo corpo cansado e enfadado, mesmo assim não desistem e continuam a caminhada. Situações desagradáveis acumulam no dia a dia, consequentemente sofrem sem ajuda. Como podem ter a vida que queriam? Prejudicados, coitados, a precariedade dá conta do recado, mas o dinheiro para todos é necessário. Um teto, um agasalho, comida, bebida, saúde é indispensável. Tudo isso citado na vida da maioria de pobres nobres se torna o contrário. Variam-se os problemas, dificultando a rotina ainda sofrida, pois é lamentável. Em cada favela, em cada alta, em cada invasão, em cada lar prejudicado, sempre existirá preocupação. É preciso uma vida digna, mas é impossível. Pobre sofre como se fosse um compromisso. Magnatas querem isto. Quanto mais decadência na pobreza, eles e suas riquezas são invencíveis, eu digo. São invencíveis, eu digo. Deus, abençoe meu povo. Deus, abençoe a todos. Deus, abençoe meu povo. Deus, abençoe a todos. Deus, abençoe meu povo. Deus, abençoe a todos. Deus, abençoe meu povo. Em cada ponto localizado em Recife, grande cidade, é vista a situação explicitar com dificuldade, realidade. Redutos necessários são os viadutos, que absurdo. Famílias tentam a sobrevivência a qualquer custo. Nossas pobres crianças e sua infância de forma contrária vivem desesperadas, arriscadas, vítimas da mortalidade. Tráfico de órgãos ainda são discriminadas, exterminadas. Crianças pobres brasileiras completamente desvalorizadas. Nas favelas o drama, pois o sofrimento no dia a dia vem de todos os lados. Favelados, aproximados a marginais, para policiais que travam guerras sem resultado. E as condições de saúde se notam são as mais baixas possíveis. Ratos, baratas, lacraus se criam no seu convívio. Esgotos mostram transmissores, horrores que chegam até matar. Perto daquele meme esgoto, crianças chegam até brincar. Não percebe o perigo, o prejuízo que pode ocorrer, mas a inocência infantil se posiciona em primeiro lugar, pode crer. Pois são suas vidas, mais uma vez sofridas, deprimidas. Ninguém garante melhoras, pois a piora é o que está na ativa. Enquanto muitos desfrutam das mordomias, existem muito mais ainda precisando de moradias, vivendo em agonia, puro desespero incontrolável. A tristeza para todos é bem provável. Para todos é bem provável. Deus, abençoe meu povo. Deus, abençoe a todos. Deus, abençoe meu povo. Deus, abençoe a todos. Deus, abençoe meu povo. Deus, abençoe a todos. Deus, abençoe meu povo. Deus, abençoe a todos.